sua escuta, prossiga. Gol 1192, Salvador Recife, 370 nível autorizado via rota, derrota 1-0, primeira curva à esquerda, saída Cuca, transição Caju. 1208, controle, 5405, transponder. Visite 0 autorizado, pista 10, curva esquerda, Pucara, Caju. 1208-5405, transponde, gol 1192. Correto, chega pro Tivex, andamento. Maraço, pronto. Não, Salvador, o Papa tem uniforme. Prossiga, vai matando uniforme. Gente, bom dia. Terra do Delta prossegue via Lima, mais de Quebec, na Quebec junto para cruzamento. Lima mais de quando na Quebec vai reportar para o cruzamento. Autorizado, ingresso na Quebec, cruzamento da pista. Reporte e livrando a mesma. Gans Lima estacionar, boa noite. retorno, 32 a sua identificação, via chegada bom, que desse mantém 4 mil pés, ajuste de altímetro 0114. Autorizado. Dois para a postura de acampamento com vocês. Sarive, chame pro táxi. Tomar para o táxi, por favor. Corvo 992, é com 096 Borra, 2019, alterna Natal, Carfax. Que apenas autonomia? 2 horas e 19. Prossegue via Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1895, QNH 10014. Índia e Alfa, ponto de espera 1295, 14. Vai 1192, autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 200 graus, 3 nós. Vira decolar, 0192. Vitor Tango, confirme apenas parte, parte 4, bata. Então, Bata, Salvador para Serra Novembro, Tango Fox, 200, nível autorizado, via Golf 677, decola da 10, primeira, correção, decola da 107, primeira curva à direita, saída Coral, 1208, controle, 5407, transponder. Precisar acionamento para o táxi Chevrolet Torre, 1895. Decolou ao 59, controle 120, destino 8, bom voo. 08, graças a Deus. Controle, gol 192. Gol 1192, contato radar na decolagem, estou mantendo nível de voo 370 via saída PUC. 370 via PUC, gol 192. Esquerda para o 055, dentro de formação. E juiz, informa o término. controle após o desvio, a possibilidade de voar a zona para o gol 352. Exato. Não está voando a zona 352. Você é possível para o Jair Acajú para gol 992, presente? PM? A presença possível para o Jair Acajú para gol no 192. Sente. Terminou os desvios? Afirmativo. Vou inicialmente em PUC e aguarde a autorização. Tá ok, graças. Presidente Salvador, poderia informar aí ao Centro Recife, o 1192 está transportando um órgão para transplante, ok? Certo, nós estamos coordenando. Muito obrigado. Já notaram os repostos de direção para ingresso, apenas confirmando o trem. Nos bons de firmo? Gente. Vê se mantém a 2.000 pés, ajuste altímetro no 0.3. Para 3.000 pés, ajuste no 0.3, no 1.3, no 1.2. Uno 192, voe o meu Fox 018. Voe o meu Fox 018, voe 192. Já os ingressos, reposto genérico pronto. Alinhado o drone autorizado, decolagem, pista 7, vento 200 graus, 3 nós. Tango decolou ao 06, controle agora no 20 decimal 8, bom voo. Tá certo? No 208, controle decolou 06. Na vista. 208, reto. Controle Bravo, é o Bravo Totango. Para o meu Bravo Victor Tango, contato a radar da colagem, sub mantendo de voo 200. Foi direto Coral. Coral 200, Tango. Controle o gol 352 para confirmar se está autorizado o procedimento. Vamos estabilizado. Sete. Gol 92, chame o centro Recife na frequência 12545 ao término 2085. 1352 completo sinal, chamo torre na frequência 118 decimal 95. 295, obrigado, boa. São 326. Aciona identificação via chegada à mar e desse mantenha 2 mil pés, justo o último metrô no 013. Zero, baixar travado, 352. Obrigado, pouso, pistão no zero, vento 200 graus, 3 nós. Autorizado, pouso no zero, gol, 352. Me fala, pistão molhado, escorregadia. Gente, 352. Salvador, bom dia, gol no 173. Ciência da informação, gol. No 173, ciente para Guadalupe, aguarde copa. Senhorita, poderia só adiantar a saída? Afirmo, saída da El. Da El Leda, ok? Da El Leda Motiva. Da El Leda Motiva. Obrigado. 0352, no solo aos 13, libera a direita, táxi via Alfa Quilo para o pátio 3, atente aos sinalizadores. Alfa Quilo, pátio 3, 13. Voo 1173, pronto cópia. Salvador Guarulhos, 360, nível autorizado, ventos 110. Decolado da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Mótiva. 120, décima 8, controle, 5424, transponder. Autorizado, Guarulhos, nível 360, ventos 110. Decolado da pista 10, curva à direita, no perfil da El, Leda, Mótiva. Controle 1208, transponder 5424 para o voo 1973. Barreto, chama para o inspecionamento. Chamada para inspecionar o voo 1973. Deixa eu confirmar a posição pro 352. Já avisou o batimento. Sente. Central, Victor Tango, chama agora o Centro Recife na frequência 1-3325, alterno 251. Primária 1-3325. 3816, passador na completa final do procedimento, chama agora a torre na frequência 118.95. 3915, Salvador, só 3816, boa. 3816, aqui negando 03, já pode passar no externo. Passar externo, só 3816. Trajado pouso, pistão no zero, vento 200 graus, 3 nós. Trajado no meio, só uma pista molhada escorregadinha. Emativo, livre pouso na 10, tá 3896. Recife Gol 1173, posição 7, Salvador, Gol 173, posição 7, pushback também. 7 está livre, chama para o táxi. Livre, chamada para o táxi, Gol 173. 386 no solo aos 27, direita. Taxi via Alfa Juliette, portão 2. Direita Alfa Juliette para o portão 2, tá? Né? Viu? Voo 973 para o táxi, está com 139 de táxi, 333 de autonomia, o Fernando Galeão. Voo 173, táxi via Índia Alfa, que encontra o Fernandão no 0, chame pronto. Quem legal no 0, no 3. Obrigado, Pátio Índia Alfa, encontra o Fernandão no 0, chamar a conta, com o 013 do Alfa. motorista, dá uma zero, pulando fora da placa. Autorizado ali a decolar, pistão no zero, vento variável, 0 1 nó. Sim, autorizado ali a decolar no zero, voo no 73.